LCN Produções. Hello to all my friends of Brazil. This is MCADE. I'm your bass mechanic, and I'm just passing by to congratulate my friend, Luis Carlos Nascimento, a great supporter of electronic music in his program. Congratulations for the return of your program, No Clima Dos Balas, at Nova America Network. Radio success and big hug to everyone. Viva Brazil! Big respect to Brother Luis Carlos Nascimento, the great communicator of Brazil, the Universal Zulu Nation, and Africa Bambaataa. We give much respect to you, brother. Keep up the good work. Aumente o volume. A partir de agora, a Nova América Network vai botar você pra dançar. Está no ar, No Clima dos Bailes, com Luis Carlos Nascimento e DJ Robson Leandro. O melhor dos bailes você confere agora aqui na Nova América Network. No Clima dos Bailes. Apresentação: Luis Carlos Nascimento e DJ Robson Leandro. Boa tarde, Rio de Janeiro. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, você que está ouvindo e conectado aqui em cidades do Brasil, na Nova América Network. Hoje, sábado, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Boa tarde, Robson Leandro. Boa tarde, grande mestre Luis Carlos Nascimento. Uma boa tarde para toda a rapaziada aí do Rio de Janeiro que está conectado aqui até as 18 horas no Clima dos Bailes, hein? Dia da consciência negra. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E a partir de agora, já sabe aquilo, ó. Hashtag somos Nova América, você ligando pra mim através do 99370-1932, WhatsApp liberado pra todo o Brasil. Ligando pra mim então, 99370-1932 e até às 6 da tarde. O que é que manda aqui, Robson, hoje? O couro come. Com o que? Hoje o que? Pra começar. Freestyle, Miami Bass, Electrofunk, Disco Funk. A gente vai dando uma viajada aí pelo mundo. Então hoje vai abrir com ela. Hoje é aquele pedido da semana passada, que de repente muitos não vão conhecer, né? Mas vai ser a primeiríssima aqui do primeiro módulo. Não fala ainda. Não vou falar o nome. Vamos tocar ela e depois a gente desanuncia e realmente revela quem é. Então vamos nessa, que é bom aberto. Você já começa a interagir com a gente aqui no chat da Rádio Nova América, tá legal? Network. Conversa com o Robson Leandro. Se quiser conversar comigo também, eu agradeço. Se quiser me deixar no vácuo igual sábado passado também, pode deixar, mas valeu a pena. Que olha o WhatsApp com o meu solto, Robson. Tocou muito, né? Se ele tivesse 15 anos, eu ia ficar desconfiado. Mas vamos nessa, que é boa beça. Ligando pra mim então, 99370-1932. E comandando a nave, ele, Robson Leandro, mixando o som da melhor qualidade. Vamos nessa, Robson. Bora! Girl. Você viaja no tempo e recorda grandes sucessos do passado. Venha viajar comigo. DJ Robson Leandro. Está curtindo No Clima dos Bailes. Nova América. É pura emoção. Viaja no tempo e recorda grandes sucessos do passado. Entre no clima. som pesado no clima dos bailes. Nova América Network. DJ Robson Leandro. Never on Sunday, Monday's too soon. Tuesday and Wednesday just won't do. Thursday and Friday, we can begin, but our Saturday love will never end. Sugar. Você está curtindo No Clima do Baile. E aí, tá matando a saudade? DJ Robson Leandro. Feelings can't explain. Things just don't work out like we thought. Life goes on and people grow. Out of things that fit before. But Saturday remains the same. And I hope it'll never change. Nascimento. Tá aí então, esse é o programa No Clima dos Bares, todos os sábados, 16 às 18 horas, aqui pela Nova América Network, fazendo um clima da melhor qualidade. E você ainda não ligou? Tá ligando? Já ligaram pra mim chamando a atenção que eu falei que deixei no vácuo. Deixei não, me deixaram no vácuo e deixaram mesmo. Ligando pra mim, hein? 99370-1932, WhatsApp Brasil. E aí, Robson, rolou o quê? Tá aí ao fundo o sonsaço do Galaxy Phil Ferrell, Dancing Time, que realmente essa aí... Marcou muito, marcou, no né, 104 Music Show, Rádio Tropical FM. Verdade, muito boa. Teve também... Interrompendo, mas é bom lembrar, quem toca ela até hoje é a Antena 1. Antena 1, com certeza, trabalha rola, muito, rola. Phil, trabalha muito. Som bom, né? Música boa é assim, tem que tocar. Antes teve aí o som de Cherelle e Alexander O'Neill, Saturday Love, do ano de 85. Grande lembrança. Muito boa. Teve também New Shoes com Should I Say Yes, do ano de 88. Toquei aqui também I'll Be Sure com Night and Day, também do ano de 88. A segunda foi Tina Marie com O La La La. Que música, eu gosto demais de Tina Marie, do ano de 88. E a primeiríssima... foi ela, vou deixar você falar, fala o nome da primeira aí. Steve, não é Steve não, Steve Stevie B. Muita gente conhecia, mas não sabia que era ele. Muita gente sabia e não tocava. Pra você ver, eu tenho um LP do Stevie B, mas não me lembrava dessa música. No Mortis. Bonito rasteiro, né? Bacana, bacana demais. Do ano de 88. Faz parte do LP do Stevie B. Muito legal. Muito bom. Ô, Robson, eu quero aproveitar. Tem mais alguma música no céu? Não, acabou. Tá tudo eu quero certo. Aproveitar pra parabenizar os 2 anos de Rádio Nova América Network. Você já completou essa semana agora. 2 anos de aniversário. Parabéns aí aos diretores, aí, a toda a equipe da rádio, os DJs, né? Isso. Promotores, vem desenvolvendo essa equipe maravilhosa. Parabéns pelos 2 anos. Espero que venham mais 2, mais 10, mais 20 e mais 30 anos. Parabéns, Nova América Network. E quero mandar um abração também para um grande amigo nosso de jornal da equipe A Cova. Grande jornal. Ao Simonardi. Esse não me deixou no vácuo. Esse lá do Rio Branco, no Acre. Entrou no chat lá no finalzinho dos Carlos. Parabéns aí pelo programa. Obrigadão, Simonardi. Gente fina, da melhor qualidade. Vamos dar uma faturadinha e voltamos já já com aquele módulo que só o Robson Leandro sabe mixar e tocar pra vocês. Vamos lá. Nova América. Vem aí, The Brothers, primeira edição. Mais uma realização. Luiz Carlos Nascimento, o pioneiro. Pioneiro. Com a programação funk em Rádio FM no Brasil. Tudo começou assim. No ano de 1991, o apresentador, comunicador, radialista e produtor de funk Luiz Carlos Nascimento realizava a entrega do Troféu das Galeras na Super Matinê premiada no Clima dos Bailes com a equipe Live, o Som da Massa, no CCIP em Pilares. 30 anos se passaram. Agora iremos homenagear as galeras que fizeram história nos bailes em todo o estado do Rio de Janeiro. Com um reconhecimento mais do que merecido. No Clima dos Bailes, Relíquia das Relíquias, 35 anos. Se você participou ou viveu esse grande momento, inscreva a sua galera para receber nossa maior homenagem de todos os tempos. No Clima dos Bailes, Relíquia das Relíquias, 35 anos. Maiores informações com a nossa produção. Ligue DDD 21 99370 1932. 99370 1932, Rio de Janeiro. Entrega da honra ao mérito no Clima dos Bailes. Relíquia das Relíquias, 35 anos. Mais uma realização. CNDG. Coordenação Nacional das Galeras. Desde 1991. MONAF. Movimento Nacional do Funk. LCN Produções. Venha produzir a sua música. Música. O seu vídeo. Videoclipe. O seu comercial. Com profissionais altamente capacitados. Estúdio de gravação. Equipado com recursos de última geração. Produções em HD. Chroma Key. Produção e edição de vídeos e videoclipe. E mais. Serviços gráficos. Criação de arte. Impressão de flyer. Banners. E demais serviços. Divulgamos e também damos suporte artístico. Jurídico. Para que a sua carreira possa decorar. De verdade. Aqui, a sua música, mensagem comercial ou videoclipe tem muito mais impacto, autenticidade e credibilidade. Ligue 21 99370 1932. 99370 1932. WhatsApp Rio de Janeiro. Há mais de 6 décadas, o Clube CCIP tem sido uma grande referência para a prática do esporte, lazer e diversão no bairro de Pilares e adjacências. Sob nova administração, o clube passou por reformas e melhorias para receber em seu ginásio grandes eventos, bailes, festas de aniversário, casamentos, confraternizações e resenhas. O clube também dispõe do piscina bar para eventos de pequeno porte. Aproveite as nossas opções e espaços. para agendar uma visita e reservar a sua data com um de nossos atendentes na Secretaria do Clube, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Aos sábados e domingos, das 9 às 12 horas. Maiores informações, ligue DDD 21-3442-5245. WhatsApp 98802-4364. 96490-3755. 97022-6403 e 98055-8311. Centro Comércio e Indústria de Pilares. A Casa das Grandes Festas. Rua Casimiro de Abreu, 176 Pilares, Rio de Janeiro. Administração: Valdecir, César, Tim e Francisco Lourenço. O Amigo Chico. Você está curtindo No Clima dos Bailes. Robson Leandro. Você viaja no tempo e recorda grandes sucessos do passado. Nova América. DJ, Robson Leandro. O som pesado no clima dos bailes. Nova América Network. Sou Leandro. Thank you. E aí? Tá matando a saudade? DJ Robson Leandro. Nova América Network. Take me, love me, squeeze me, baby. I love you. Touch me, baby, one more time. I love the way you hold me, the way you groove me. I do. Oh, rock me, baby. Hold me. Make love to me one more time around. Scratch me, baby. está curtindo No Clima dos Pais. Apresentação: Luiz Carlos Nascimento. Aí, minha mole, não gosto muito dessa música, hein? Que balanço, que arranjo, que estrutura, né? Muito bonita, muito bonita. Muito bonita mesmo. Então, a galera curtiu o que aí nessa sequência? Que, pô, sinal foi lá pra cima, né? Lá em cima, lá em cima. Só música bonita. Rochelle Fleming com Love It's do ano de 85. É uma sonzeira, amigo. Antes dela teve Midnight Star com Operator. Teve também Neil Crews, Space in the Place, do ano de 85. Toquei também uma aqui do Tom Brown, que é, muita gente eu não vejo tocando, mas a música é muito bacana, é do LP do Tom Brown. Breakout, do ano de 84. Teve aqui também Run DMC, You Talk Too Much. O quê? Do ano de 85, recordando aí Run DMC. A segunda foi Starship e Disco B com B-Boy Breaker, do ano de 84. E a primeiríssima foi Dr. Jack Mr. High com The Challenge, do ano de 82, que também tocou muito nos bailes, né? Antigamente, meu amigo, subia no palco. Se fizesse M, se tacava, era tomate mesmo, era tomate mesmo, meu irmão. É isso aí. O bicho pegava. O bicho pegava. Esse é o programaço No Clima dos Bailes, todos os sábados, às 16 às 18 horas, aqui na Nova América Network, fazendo o que há de melhor na musicalidade para você curtir, dançar e voltar aos velhos tempos, como diz aquela vinheta do Robson Leandro, né? Vamos viajar, você vai viajar. Como é que ela fala mesmo? Vamos viajar no tempo e recordar os grandes sucessos. Grandes sucessos. Você sabe nisso, agora eu vou dar uma alfinetada aí. Você sabe que eu fico observando as concorrentes, né? Você sabe que aquela rádio que eu saí, eles determinaram que a rádio jamais tocaria na programação música de baile. Você sabe que os caras colocaram um programa antes da gente, agora, às 13 horas. Eu faço a propaganda aí, porque você quer a gente ganha deles. Às 13 horas, o sucesso que marcou nos grandes bailes. Até o meu slogan, os caras copiaram. Nem criatividade pra isso tiveram. Eu conheço a brincadeira aí. Conhece essa vinheta, não conhece? Verdade. Pô, é brincadeira, meu filho. Inclusive, esse slogan é da vinheta do Funk Memory. A memória musical que marcou nos grandes bailes. Isso, verdade. Pra você ver. Pô, os caras botaram o programinha antes. Bota no mesmo horário, meu irmão. Pau a pau ali, ó. 16 horas. Vamos ver quem. Vamos na faturada, Robson. Vamos que vamos. Nova América.